preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Velho, moço, homem, mulher, todo mundo dando as mãos. É assim que o homem lá de cima quer. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal. Que a OAB quer saber. A OAB quer saber. Tudo a OAB quer saber. Tudo a OAB quer saber. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal. A estrela não quer gravar porque não tem repertório. Isso é notório, isso é notório. Não tem porque não quer. Isso também é notório. Não quer ouvir a galera, só quer ouvir a rapaziada da sua panela. É, gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal que o governo banca a Petrobras, a Telebrás, banca até o Senado. Com mais um pouquinho de paciência, ele podia olhar a Previdência e bancar também os aposentados. É? Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Todos são irmãos, velho, moço, homem e mulher, todo mundo dando as mãos. É assim que o homem lá de cima quer. É, gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal que a OAB quer saber. A OAB quer saber. Tudo a OAB quer saber. Tudo a OAB quer saber. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal. A estrela não quer gravar porque não tem repertório. É, isso é notório. Não tem porque não quer. Isso também é notório. Não quer ouvir a galera, só quer ouvir a rapaziada da sua panela. Gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto, gosto de branco. Só não gosta de ler no jornal que o governo banca a Petrobras, a Telebrás, banca até o Senado. Com mais um pouquinho de paciência, podia olhar a Previdência e bancar também os aposentados. É, gosto de preto, gosto de branco. Gosto de preto,